4, correção, o Papatango até o Limatango, visual com helicóptero, mantém o setor e aguarde para cruzar o campo, até o Pai do 3. Até o Limatango, vão até o setor, até o Limatango. 624, autorizado Natal, nível 290, Apesulo 10, decola da 28, curva direita, saída Aron, após direto. Controle 199 decimal 35, transponda 5441. Autorizado 290, Apesulo 10, decola da 28, curva direita, saída Aron, após 3935, controle 5441. Correto, chame pronto pro táxi, está autorizado o acionamento. Vem chamada. 935, bom voo. Obrigado. Mike, autorizado Guarulhos, nível 100, via Whisky 1, decola da 28, curva esquerda, saída Coral, controle 1, 9, decimal 35, transponda 5410. Obrigado para Guarulhos, 100 ou 100? 100. Obrigado para Guarulhos. 100, Whisky 1, decola da 28, confusa e caída Coral 1993, ao controle 540, transponde Whisky 7. Correto, chame pronto para estacionamento. Qual o local de estacionamento? Parte 3. Parte 3, Mará. Mará, se possível estacionamento, Mará para estacionamento. Alfa Delta, autorizado pouso, piste, cabeceira 28, vento de 210 graus, 09 nós. Piste, pouso 28, Alfa Alfa Delta. Hotel Limatango está no solo controlado do PAT 3. Alô, 13, Hotel Limatango, frequência livre, estacionar, bom dia. Bom dia, Hotel Limatango. Autorizado táxi, chama pro cruzamento. Tiro Quebec Serra autorizado, Serra Índia, Romeu Índia, nível 040 até a terminal. Após coordena com controle em condições visuais. Descendo para 1.000 pés. Decola da 1.7, curva direita, saída da El, após direto. Controle 1.9 decimal 35, código transponda 5454. Chame pronto para acionar, Itax. Oi, Salvador, Alfa Matango, Hotel de Matango? O Papa Romeo, Alfa, Alfa Delta, solo aos 1.5, livre primeira esquerda e chame o solo em 1.21.9, confirma o pátio. 3.3.2.5, alterne 1.2.8.8. Hotel Limatango, está acionado, pede autorização de táxi do pátio 3 para o pátio 4. Presente, autorizado, agilize o Hotel Limatango, reporta no solo controlado, pátio 4. Reportará no solo controlado, pátio 4, Hotel Limatango. Alfa, Alfa Delta na escuta. Ciente, solo aos 1-5, chame agora o solo em 1-2-1, decimal 9. Controle Salvador, volta 754. 754, identifique, desse é o 050. Chegada CARI. 050, identificou na CARI o voo 754. Confine, pode efetuar o ILS da 28? Está fora o ILS da 28 no 754. Ok, então vai fazer o BRDME grave no 754. Alfa, teu ponto de espera 28, atente para o Papa Alfa 27 que está taxiando o Força Aérea. Após o ponto de espera, reporte. Reporte ponto de espera. Gente, reportará já o cruzamento, aguarda a passagem da aeronave para taxiar. No solo controlado do Pato 4, está ali matando. Matango, ciente, ciente, frequência livre estacionar. Grato, otário, Matango. Igualmente, bom dia. Aproximação, aguarda instruções para o povo, então 3216. Aguarda, 3216. Autorizado o cruzamento do Pat 1. É, Lima, Mike, Quebec, afirmativo, chame para cruzar 17. Quebec Serra Line Up e mantém o 117. Parada 132, no meio avistado, check trim foi autorizado 28, 220 graus, 08 nós. Afirmativo, tem livre pouso na 28, tá 3216. Em posição? Tá no pole de espera da 28. Ciente, ciente. A visual com o tráfego da tanque na aproximação? Tá, visual. Pode pôr do mesmo ali, mantém a cabeceira 28. Tem que pode pôr ali, mantém. clear, clear to take off runway 17, wind 210 degrees, 07 knots. Na 32 no meio, solo agora os 21, de esquerda, chame solo em 1, 21, decimal 9, bom dia. 219, obrigado, bom dia, tá 32 no meio. Enfim, mantém a posição e aguarde, força aérea 4626, correção 4624, ali mantém e aguarde. Já está alinhado, pronto, aguarda. Recife no 090. Seguinte, Vitor Romeu Alfa, pista 28, ajuste 1014, Recife, nível 090, saída Aron, curva direita, controle 19.35, transponder, aguarde. Alfa. Solo, tá 3-2 no meio, lembrando na frescota. Isso, reporte 1-7 livre. Autorizado táxi via Kilo, pátio 3, chame ao final do pátio 3. Kilo, pátio 3, chame ao final da pátio 3, tá 3-2 no meio. Seu portão é o 05 remoto, o 3216. Afirmativo, 5 remoto, tá 3216. Da CARI. Identificou 10050, chega da CARI, tá 3174. Eu vou voltar para o telefone aqui, eu vou voltar de carro. Tá 3216. Vai ser no 05, no pátio 3, o tá 3216. Tango e fica animado, acionado, a bordo, fora de autonomia, alterna campo, Zero Quebec, Serra, climb to flight level 040, Coral, despacho. Por favor, por favor, baixo, tá. Charlie Mike, aguarde para Delta. Aguarda nas duas. Cancelou o estacional, essa é a sua delta. Sério, 4624, decolada aos 24, controle 19.35, bom voo. Isso que chama mais. Aguarda na rua, isso que chama mais. Batida completa, aguarde o pino, sinal visual, obrigado e uma boa tarde. Confirme, não entendi. Charlie Mike, após o Airbus 320 da TAM à sua esquerda, ultrapassá-lo, está autorizado até o ponto de espera da 28. Sim, vou fazer a passagem do Airbus, né? Não, tá, do Charlie Mike, tá? Solo, Victor Alfa. Aguarde aí no transponder Alfa, tá? Táxi Gol 1777 POB 115, autonomia 12:40 com fins. Autorizado táxi via Alfa, India Alfa, ponto de espera, pista 28, vai seguir o bandeirante na Alfa. Ok, direita, India Alfa, segue o bandeirante, ponto de espera 28, gol 777. Vitor Romeu Alfa, transponda 0271, não chame pronto pro táxi, protege. Para Recife 090, saída Aron, após decolagem, curva direita, controle 11935-0771. Vitor Romeu Alfa, pronto para. Correção, 0271. Vitor Romeu Alfa, pronto para acionamento. Autorizado acionamento, POB? 4 a bordo. 04. seguinte, após Aron, direto Conde, ok, para interceptar Golf 677. Após Aron, direto Conde, Vitor Melfa. Salve Salvador, boa tarde, eu sou Cacau Neira. É o Pacal Bonuno, tá acompanhando o instrumento para Natal, 290, frente da Romeu, na cena. Gente, confirma a matrícula. É o FAB 4462. Gente, informação Romeu, aguarde cópia 290 Natal. Pacal. Pacal Bonuno. Bonuno. Vitor Romeu, qual o local de estacionamento? Pátio 3 e pronto para táxi. Webjet 6741, Guarulhos, nível 340, aguarde cópia, informação Romeu. Ativo, Center da Romeu, aguardando para a cópia. Frente, descida para 2000 pés, com 1014 e solicito o RNAV, senhor da pista 28. É autorizado 4000 pés, desse mantém 4000 pés com ajuste 1014. Na proa do Serra Vitor 362, reporte iniciando a RNAV. Frente, agora reautorizado para 4000 pés, 1014, reportará o Serra Vitor 362, TAN 3, 174. TAN 3566, reautorizado nível 050, chegada CARI para o VR Delta Mike Eco 28. É 050, poderia ser o GPS? 050, aguarde autorização para o RNAV. Turno 754, completa a final do RNAV, turno no 86. 86, até daqui a pouco. Autorizado Natal, nível 290, direto, decola da 28, curva direita, saída Aron, até a posição Aron, após direto Natal, controle 1,9,35, transponda 5453. Autorizado conforme, decola da 28, curva direita após, até Aron, após Natal, 119,35, controle 5453, transponda. Correto, chame pronto pro táxi. Camará. Aproximação da final 28, mantém a posição. Autorizado Guarulhos, nível 340, via Peruísque 50. Decolada 28, curva esquerda, saída Gole, até Val, após Proa de Eus. Controle 1,9,35, transponda 5457. Só curiosidade, a razão de subida que vai ser empregada após a decolagem? Ok, change flight plan to visual and report to descend barra grande. Oh, 4624, chame o centro Recife, 12685, alterno 1245. Só o estacionamento. Puxa, maré. 3834, desse mantém nível de voo 60060 na chegada a Cari, 1014 ajuste. 3060, chegada a Cari, solicita se possível a aeronave da pista 28. Marco, eu estou em Salvador, 10685 e 12545, parou. Força aérea 4624. Boa tarde. Obrigado. Atingiu 4 mil pés, na 3174. Agora 2 milhas, Serra Vitor 362. Time. 3174 atingiu 4 mil pés, agora 1 mil e meia do Serra Vitor 362. Autorizado o procedimento, reporte final. Rodada final 3174. Tira esquerda, chama o solo 219, 74. Luiz Calimai, Calim mantém, cabeceira 28. Pro, gol no 74. Esse animal está autorizado, alinhar e decolar, cabeceira 28, 210 graus, 05 nós. Decola, não espero mais. Livre ingresso, via aquilo, pátio 3, aguarde o portão. Via aquilo para o pátio 3, aguarde o portão, 74. Para o cruzamento da pista 28, Taka 1-1. Mantém a posição e aguarde o cruzamento. Mantendo posição e aguardando, Taka 1-1. Como é que 5 para o pushback acionamento. Taka 1-1, autorizado o cruzamento imediato. 1-1, cruzo imediato. Segurança atrás de alta, confirma. 4. Luiz Calimac, decolar 234, controle 199, decimal 35, bom voo. 199, 35, bom dia, você viu? Bom dia, Luiz Calimac, decolar do transfer. Usado, chame pronto pro pushback, Webjet 6741. Autorizado, chamei bom. Pro pushback ou pro táxi? Pro pushback. A gente tá pronto para o pushback, 6741. Aguarde, tem um tráfego pra passar cauda. Afirmativo, vou acionar a divisão. Solo, já tem o portão 754? Livre ingresso, portão 08, gol no 754. 08, 754. Salvador, boa tarde, está 3174, 1.6, Serra Vitor 364, estabilizado final, Renato. 3174, avistado, pouso autorizado, cabeceira 28, 102, 00 graus, 08 nós, check 3. Volta para você. Jet 6721, assistindo identificação, autorizado chegada a CARI, desça para nível 070. Chegada a CARI, identifica, autorizado 070, Jet 42. Confirme a redução para o trânsito da taxa? Confirme redução. Tem que manter a 2509 ou pode acelerar? Desça para 2209. 3566, desça para nível 040. 040, 3566, está autorizado o RNAV? Aguarde autorização para RNAV, está 3566. Aguarde. 3834, desça para nível 050. 50, 3834. Enviaste 6721, desça para nível 60. Meia autorizado o procedimento RNAV, foi na proa do Serra Vito 362. 362, 3566. Aguarde cópia, azul 4061. 7, 4061. Salim mantém, 28. Após ali mantém, 28, 77. Solo as 3-8, livre esquerda, deixando solo em 1-2, 1-9. 2-9, obrigado. .3834 indicada. 250. Ciente. Após a Alfa Kilo, Pátio 3, portão 02. Alfa Kilo, Pátio 3, portão 2, está 3174. Salvo Salvador, boa tarde, Força Aérea 59, Força Aérea. Força Aérea 5956, aguarde autorização para Natal. Observe o Boeing 737 da Webjet para sair do pátio 3 e 1 após livre ingresso para o 02. E aquilo agora? Gente, ingressando naquilo, pátio 3, visual com a nave da Webjet, após a passagem da mesma, prossegue para o 02, então 3174. Oi, Salvador, Papa Tango, Vitor Melfa, no ponto de espera da 2-8, aguardando. 200. Bom dia, estima 721, inicie redução para 2009. Para 209, então 3834, desça para nível 040, autorizado o procedimento RNAV, vou na proa do Serra Vito 362. Em proa do Serra Victor 362, autorizado o RNAV. 28. Juliette Alfa, 28, Web, gente. 6741. Juliette Alfa e Golf. Juliette Alfa e Golf. 5-7, decolado 240, controle 1-9, decimal